flow. Memória, tudo que passou e foi embora. E fez de mim o que eu sou agora. Outro pro mundão lá fora. Essa é a minha memória. Tudo que passou e foi embora. E fez de mim o que eu sou agora. Outro pro mundão lá fora. Lembrança se transforma em imensa saudade. Ao olhar o retrato e se imaginar naquela idade. Engraçado, realmente o tempo passa e não vemos. Na estrada da vida o quanto já percorremos. Parece que foi ontem, baixinho e bem gordinho. Sentado no quintal, brincando de carrinho. Nariz escorrendo nos pés do velho que chute. Esperando passar a mulher que vendia Yakult. Que tempo foda e na escolinha era o terror. Tô moleque, mas totalmente sem nenhum pudor. Fazer figurinha era o jogo da pivetada. Por causa dessas paradas eu saía até na porrada. Guindava a linha dos pipa em cima do telhado. Batia no futebol porque eu sempre era zoado, tocava campainha e saía correndo. A vizinhança aos poucos eu sozinho fui enlouquecendo. Esconde, esconde, valendo o mundo era foda. Todos me procurando e eu em casa bebendo soda. Dias bons que se passaram e nada foi em vão. Carrego alegremente na mente e no coração. Memória, tudo que passou e foi embora. E fez de mim o que eu sou agora. Volto pro mundão lá fora. Essa é a minha memória. Tudo que passou e foi embora. E fez de mim o que eu sou agora. Volto pro mundão lá fora. Caminhos são criados pra testar sua resistência. A gente cresce eliminando toda a nossa inocência. Lembro a primeira pegada, no verdadeiro desafio. Atrás da firma abandonada, lá da casa do meu tio. Nesse tempo, o skate virou paixão. Através dele a descoberta do rap e a pichação. Novas amizades, outros experimentos. Curto vandalismo, estágio violento. Confusões na mente tentando entender a vida. Odiava quando alguma ação fosse repreendida. A primeira ponta, o primeiro porre. O desespero da brisa que ninguém socorre. O contato do ato da traição. Da pior forma com quem julgava ser meu irmão, a formação de conceitos começa a se notar. E de algumas pessoas me diferenciar. Vem o caráter, o preso da educação. Deixei pra trás esse período de mutação. Há certas coisas necessárias pra formar identidade. Foi preciso tudo isso pra eu ser um homem de verdade. Memória.